faz também. Tá me deixando na fissura. Já fiquei impressionado com teu rebolado, o poder dessa bunda. Quando ela brota no baile, já sabe a maldade tá na minha procura. Ela me amarra e segura, não gosta do pico de papo com as puta. Fiz um contrato com ela, e se eu quebrar o meu pau, leva a multa. Ela me amarra e segura, não gosta do pico de papo com as puta. Não gosta do pico de papo com as putas.